tocam agora as melhores músicas em inglês. Rádio Antena Web, cada vez mais a sua rádio. Thank you. You should learn tragic too. And if it's all right with you, I just talk with estiver, esteja com o teu bebê. Oh, Antena Web, sintonia perfeita.